O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu nesta terça-feira, 3 de maio, denúncia contra três envolvidos na pichação da Igreja de São Francisco de Assis, localizada na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano. O MPMG pediu a prisão preventiva dos denunciados para cessar a continuidade das práticas delitivas de pichação, apologia e incitação ao crime, bem como para assegurar a ordem pública violada e viabilizar a exemplar aplicação da lei penal. O executor da pichação já estava preso. Outro foi preso na madrugada dessa terça-feira, 3 de maio, e o terceiro está foragido. O autor do delito e o mentor intelectual foram denunciados pela prática de pichação em monumento tombado. O primeiro e um terceiro denunciados são acusados de apologia de fato criminoso. O envolvido que está foragido ainda é acusado de deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, além de promover publicidade enganosa ou abusiva. Os três foram denunciados também por associação criminosa. A edificação pichada é integrante do conjunto arquitetônico da Pampulha, protegido por meio de tombamento do município de Belo Horizonte, do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O conjunto arquitetônico da Pampulha concorre ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que será votado pela Unesco em julho deste ano. Segundo dados da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, Belo Horizonte transformou-se nos últimos anos em uma das capitais brasileiras que tem cenário urbano mais degradado pela poluição visual. O município gasta anualmente cerca de R$2 milhões apenas para limpar os prédios de sua propriedade. Estima-se que o valor anual dos danos causados ao patrimônio do município, dos entes estaduais, federais e particulares, atinja R$5 milhões. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.